Não tem explicação que você me fez. Deu toda a ilusão, mentiu mais uma vez. Isso não se faz. Não se despreza assim o amor que eu te dei. Você não sabe amar. Não tem um coração, não. Quantas vezes eu tava do teu lado aí, ó. Por quantas vezes fui teu aliado e valor você nunca deu. Não deu valor, então perdeu amor. Quantas vezes eu te dei amor. Diz por quantas vezes você só me magoou. Você não tem um coração. É a deusa da ilusão, então. Fala me olhando no olho. Diz por quantas vezes eu me dediquei só a você. Te dei amor sem merecer. Fala me olhando no olho. Vai dizer o que de mim? Não há o que dizer. Você só me fez sofrer. Enfeitando o chão, no coração a dor. Sabor desilusão, sabor amar. Saudade aqui é mato, longe dos seus abraços. Procurando entender por que agiu assim. Me diz como esquecer, não mais lembrar você, diz. Você só me fez sofrer. Quantas vezes eu tava do teu lado aí, ó. Por quantas vezes fui teu aliado e valor você nunca deu. Não deu valor, então perdeu amor. Quantas vezes eu te dei amor. Diz por quantas vezes você só me magoou. Você não tem um coração, não. A deusa da ilusão, então. Fala me olhando no olho. Diz por quantas vezes eu me dediquei só a você. Te dei amor sem merecer. Fala me olhando no olho. Vai dizer o que de mim? Não há o que dizer. Você só me fez sofrer. O que você fez não tem perdão.